Terça-feira na balada não é desapego, é depressão. Essa legenda não me engana, não. E por trás de toda essa risada, que eu sei que é forçada, tem um coração que não me esquece, não. De repente suas amigas você até engana. Diz que ama ser sozinha, mas não dura uma semana. O teu corpo me chama, eu conheço meu gado. A saudade já deve tá te machucando, e daqui a pouco a gente tá voltando. Eu conheço meu gado. Já tô vendo o meu telefone tocando, você na minha cama e a gente se amando. Marcelo Viola. Terça-feira na balada não é desapego, é depressão. Essa legenda não me engana, não. E por trás de toda essa risada, que eu sei que é forçada, tem um coração que não me esquece, não. De repente suas amigas você até engana. Diz que ama ser sozinha, mas não dura uma semana. O teu corpo me chama, eu conheço meu gado. A saudade já deve tá te machucando, e daqui a pouco a gente tá voltando. Eu conheço meu gado. Já tô vendo o meu telefone tocando, você na minha cama e a gente se amando. Eu conheço meu gado. A saudade já deve tá te machucando, e daqui a pouco a gente... Eu conheço meu gado. Já tô vendo o meu telefone tocando, você na minha cama e a gente se amando. Eu conheço meu gado. Eu também. Muito. Você na minha cama e a gente se amando. Muito obrigado.